Tá embaçado, azedou o caldo, chapéu atolado, por Deus tá amarrado. Vamos apagar teu fogo, isqueiro do zebu, só pra chamar dele, vai, vai, vai. Pode chapéu, na trilha do caminho da floresta, verme que alimenta a raça imunda que não presta. Cê já viu, nem me viu, tô ligeiro com os covil, paga mil, vamos tio, que aqui já tá febril. É louco mesmo, no mundão tudo se aprende, na selva animal inofensivo surpreende. Pedra sob pedra, teste sob teste, quem não tá de chapéu vem virado feito peste. Vamos que vamos, negou, tem Deus com nós, morou, e pode vir quem for, é tudo nosso. Demorou pra nós chegar, então não pode errar, pro bagulho não moiar, se não é osso. Modernidade MP4 no pescoço, nós pode tudo, pode tá no seu nome, seu moço. Tem alguém errado nesse bang, identifique. Quando a borracha acaba, primeiro que o grafite. Não tô nem aí, o vento bate a, o mesmo bate a. Não tô nem aí, sei que o vento bate cá, bate ali, bate lá. Não tô nem aí, o vento bate a, o mesmo bate a. Não tô nem aí, sei que o vento bate cá, bate ali, bate lá. Carta marcada, vacilo, bandido, a rapa. Favela do beco eu vejo, moscando, pagando de bala. Os bacana, moleque no vácuo de grana. Só quem é vem na cena é meu lema desde criança. Represento por onde quer que eu vá. Responsa que é com nós, ninguém vem querer tirar. Se for abrir a boca, a rua tá te vendo. Que sua palavra seja bem melhor que o silêncio. Vai ter que ser chegando devagar. Corre que a cuca pode te pegar. Às vezes demora, mas cê pode achar a forma de viver sem dar me sentir cá. E tem que ser chegando devagar. Corre que a cuca pode te pegar. Às vezes demora, mas cê pode achar a forma de viver sem dar me sentir cá. Não tô nem aí, o vento bate a, o mesmo bate a. Não tô nem aí, sei que o vento bate cá, bate ali, bate lá. Não tô nem aí, o vento bate a, o mesmo bate a. Não tô nem aí, sei que o vento bate cá, bate ali, bate lá. Não tô de chapéu, vagabundo sei que vou. Cê muda o meu jeito, não escondo quem eu sou. O tempo passa quando vê tudo mudou. Toca o celular, alô? Aí chefão, chega logo. Tomamos vários copos de pingo, uma porção de queijo logo no bilha, várias fichas. Nós tudo esquecemos as carteiras. O dono do bote tá pagando de peixeira. O que que eu tenho a ver? Eu nem tô no rolê. Se vira aí você, vai ver que nem todo mundo aqui tá pra brincar. Desculpa, mas só conta é só rezar. O ferro fere e com ferro se arrebenta. Pode amassar doido, Chico doce, eu vulgo pensa. Pensando aqui, Gozolândia tudo lindo. Vai ficar em danger e nós só assistindo. Não tô nem aí, o vento bate a, o mesmo bate a.